Vamos, minha família. Ele chegou. Tudo pronto? Esse forró aqui, galera, é tradição. Organizado pelo meu patrão. Organização Negão da Pescada Amarela. E aí, carinho? Agora o bagulho vai endoidar. Joga o bracinho pra cima, todo mundo! Joga pro céu! Joga pro céu! Joga pro céu! Joga pro céu! Joga pro céu! Tá ali na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Enlouquece tudo! Pra cima vai. E quem é brasileiro de coração, joga a mão pro céu aí, galera. Quem é brasileiro de coração, joga pra cima. Quem é do Remo, que ganhou de 3-0? Galera do Leão, tá ali na palma da mão. Palma da mão. E quem é do Paysandu? Galera do Papão, bate na palma. E a torcida! Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Da mãozinha pro céu. Olha a chance, olha o gol, olha o gol. Mãozinha pro céu. Brasil! Céu. E aí, vigia! É chopitel. Toma! Tel. É chopitel. Toma! Tel. É chopitel. Tel. É chopitel. Tel. Aqui comigo, super abraço, César! DJ Juninho! Pou, pou, pou, tei, o Tom Mix pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, o Tom Mix pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, o Tom Mix pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, o Tom Mix pirou de vez. Toma na batida! Vai tremendo tudo! Vai tremendo tudo! Vai tremendo tudo! DJ Lohan, tá aqui comigo o casal do rock. Casal do rock, DJ Lohan e Alexandra. Toma na batida. E aí, Negão da Pescada! Ufi Prime! Amigo Vesgo, está por aqui com a gente também! Valeu, Vesgo! Bora, papá! Eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando. E aí, pai? vai. Se o DJ não rebolar, ele faz o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Tá por aqui com a gente. Agora é empresa de Assis Pescados. Super abraço pra essa galera. Está aqui no Super Pop. Gente igual. Então seja o louco, mais um louco consciente. É o forrazão do Beradão. Tomix, qual é seu signo? Eu sou transariano. Romarinho Pressão! Também tá aqui comigo, alô Romarinho! Automecânica Lima, garoto! O cara que deu o trato no feat! Moleque doido! Aqui pra ela, sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor. Sei que sou sua menina. E aí, galera do Tabata Show Live! Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor. Sei que sou sua menina. Não sou, não brigando pra você. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Toda a galera da carretinha aí, Stan Salge. Alô, Ferrugem! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão que eu tô na área! Vai DJ Tomix pra cima da família. Vai DJ Tomix pra cima da família. Vai DJ Tomix pra cima da família. Vai DJ Tomix pra cima da família. E aí, meu maninho Jaderson, do Pop Song que arrebentou. Forte abraço, Jaderson. Tamo junto, meu brother, sempre. Wendel Marley Lourinho. Loninho Live, Nildo Lima, os seguidores oficial do Tabata Show Live, equipe Gato Louco do Tauá, apoio todo, alô Rodriguinho, alô Rodriguinho, alô Rômulo! O piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem vai amanhecer hoje aqui, bota o bracinho pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Soquinho do céu, soquinho do céu, soquinho do céu, soquinho do céu, soquinho do céu. Arrepia tudo. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel. Organização Negão da Pescada Amarela. Vig Wagner tá no ar, garoto! Chegou, eu sou do povo, começou a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade. Anne, Suzy, eu, Sabrina, o mascote, a Kate também das Alerquinas, do Batidão, tá Tabatacho Live. Valeu, galera, tamo junto! Vou você, melhor da nós, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O meu amigo Luke, lá da Boate Estaleiro, obrigado por me convidar pra estar presente junto com você. Obrigado, Luke. Acabando aqui, todo mundo vai pra lá. Amigo Cristiano, o Tine TF, Thiago Degueba, o Guga Gabriel, Cinco, Sabotagem, toda a galera de vigia, tá aqui comigo, amigo! Você vai achar, nessa noite só quero dançar. Bora, equipe Black Studio! Você... Já já tem mais forrozão. DJ Júnior, o meu brother DJ Nildo, toda a galera que arrebenta, aqui em Vigia de Nazaré, forte abraço do Tomix, o meu amigo DJ César também tá aqui. Tomix. DJ Tadeu! Fala, Tadeu! Dá-lhe o sondinho pro céu! Dá-lhe o sondinho pro céu! Sondinho pro céu! Vai, vai, vai, vai! Sacudindo tudo! Lucinho! Qual é a parada, garoto? Ei, DJ, diga agora eu vou falar. Dom, Dom Mix. No Brasil e no Pará, vamos dançadinho que a galera quer dançar. Ele que faz as paredes estremecer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop solo quem comanda é... As marquinhas, ué! Pescada Amarela. Anda 007. E a primeira do Macarina. Forte abraço do Tom. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Vamos no Silva Ramon. E assim você. Tudão, equipe Blackstone. Aqui de vigia. Forte abraço. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha solte. Super Pop. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chifrinho. Que é, pai? É o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Canto perrante, você vai entender. E aí, DJ Lohan? DJ Lohan, Live vai invadir a tua cabeça. Acende a chama. Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Qual a parada, fala? Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar. Segura teu coração, Romarinho, pra cima. Que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. O Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. O meu grande amigo Luke. Uma noite de amor. Lá da Puate. Nada mais. Estaleiro. Aqui comigo, Alô Luque! Prepara tudo, daqui a pouquinho o Tomix se bolar, hein, maninho! Nada mais. Prepara que vai ser um bagulho doido! Super Pop! Super Pop! Super Pop! Águia de fogo! Vigia! Depois daquela briga, acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. E ele tá ali comigo, o meu patrão. Organização Negão da Pescada Amarela. Já já vou tomar mais contigo aí, negão. Eu sei que tem essa mulher. Eu só diz: joga o bracinho pra cima, joga pra cima, tá ali na palma da mão, palma da mão, palma da mão. E quem tá solteira dá um grito. A estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar. Vem de vir a canção da goiabeira, brisa lua. Organização Negão da Pescada Amarela. Forró bodó baiano, vou nas cores da cauda do pavão. Zanzibar, Tubareque, Zimba. Quem vai amanhecer com a gente, joga tudo pra cima. Tenha fé no azul que tá no frevo. Que azul é a cor da alegria. Do cavalo, uma bebe sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul o vesgo é alegria. Do cavalo, uma bebe sem relevo. Bora fazer a nossa quadrilha. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Clima de Copa, vai! Na emenda, amarre a corda direito. Na emenda, pra corda não rebentar. Na emenda, quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito, brincando de emendar. Na emenda, tem moça que quebra a jura. Na emenda, e depois não pode emendar. Na emenda, mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Na emenda, os velhos estavam brincando. Na emenda, e depois deram pra brigar. Na emenda, a tristeza criou dó, bobô enganou vovó na hora de emendar. É o forró, quatro escolete. Ô tchau. Com máxima urgência, aí na sua residência. Chega rapidinho, alô, alô. Alô, Kátia. Para dançar. Ei. Ai. Ai, DJ Jaderson. Eu tenho um cachorro, ele é muito biruta. Mas quando eu falo, o bichinho me escuta. Quando vai pra rua, só gosta de andar trepado. O povo tá dizendo, esse cachorro é tarado. Se ele vê um banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão, é trepador. O diabo desse cão. Mas se ele vê um banco, ele trepa na calçada também. É assim o teu cachorro também, Lohan. Trepa no fogão. O diabo desse cão. Eu pego a coleira, vou com ele passear. Ele vê uma cadela e começa a endoidar. É peludinho, esse cão é um amor. O povo tá dizendo que ele é um trepador. Mas ele vem num banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão, é trepador, o danado desse cão. Mas se ele vem no banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa, trepa no fogão, é trepador, o danado desse cão. Tá aumentando, tá aumentando. O calor vai aumentar. Chega pra cá que é nesse chat que eu vou. Vamos roçar o mijador com o mijador. Chega pra cá. Fugir Juninho absoluto. E eu vou. Ele é a primeira dama, teu bem tá aqui comigo. Comigo. Aqui com o mix. Eu vou fundando no cangote da morena. E ela dizendo, meu benzinho, eu quero mais. Tá tão bonzinho, tá bem gostoso e apertadinho. Vamos mostrar ver se for como é. Oh. Chega pra cá que é nesse chat que eu vou. Vamos roçar o mijador com o mijador. Chega pra cá que é nesse chat que eu vou. Vamos roçar o mijador com o mijador. Mulher bonita que nem melancia grande. O cabra nunca consegue comer sozinho. Cabra de sorte é quem... O Marinho pressão dançando o shot. Para Miami. Vamos roçar que é nesse shot que eu vou. Vamos roçar o mijador com o mijador. Chega pra cá que é nesse shot que eu vou. E a nossa família Almeida também por aqui, meu irmão. Nosso Tamata Show também na área. Um abraço também à nossa família Arlindo aqui no Fundão. E para o ano estaremos juntos. O meu parceiro, meu padrão, Negão da Pescada Amarela, já avisa que próximo ano a festa ele vai patrocinar na vila lá, meu irmão. Sim, a rocha, se não puder a rocha. E a galera sabe que o Negão não tem frescura. É assim, ó! Alguém no ano veio um caba me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Toma, beijão. Eu peguei quadro e pia, aquela confusão. O motorista me falou. Qual era a parada, fala? Aí a cabeça dele parecia um Zé Menin. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Antinho, Águas Lindas, tu vem daqui comigo, super abraço, garoto. Tá dançando um shot do Forrazão do Beiradão. Oi, oi. Se eu vi no ônibus, veio um caba me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei quadro e aquela confusão. O motorista me falou, isso é difumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Filim. Tudo que falava, olhava pra mim. Toda equipe Rimo Shark, também tá aqui na área comigo, super abraço pra vocês. Tá aqui no Águia de Fogo. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Um abraço, olhe! abraço, Dora! Alô, Oli, alô, Dora! Festão aí! No Arlindo! Família Arlindo, em maio! E no próximo ano, meu patrão Negão da Pesqueira Amarela já diz: é comigo, papai! Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar. Você só me fez sofrer. É a viu, mais uma roda, volume 3, ó, oh, pressão, se maravilha. Se é pra dançar forró, a gente toca aqui, pai. E aí, amor? Amor, vou te deixar. Se for pra chorar, para, tá? Mas não vou chorar. Eu tive com você. Essa música aqui é do Veja. Ficaram pra sempre dentro do meu coração. Tá guardado no coração dele, velho. Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer. Mas ficar chorando por você. E aí, vigia? Mas eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Super! Olha o swing, olha a pegada, olha a batida. É solteiro, olha o forró. Obrigado pela recepção. Obrigado pela receptividade, Negão da Pescada. É o forró do Beiradão. É a família Tamatassauri.